041 é o CEP na caça do dot certo. Inspirando inimigos, respirando outra meta. Uns fat cap de moleta, type K hoje em gadred. Zero digitais não digitou, melhor chamar seu daddy. Desde a planta até a maquete, pros seis fofoquinha serve. Qualquer droga boa vende, até o mais sábio se perde. Nisso raciocino, depois dessa passa reto. Cave o poço antes da sede, seja casa antes de sede. Se quer tomar água limpa, procure antes das sete. De madruga não tem fila, a maioria tá em festa. Eu também já não te amo, mas jurava que era eterno. Como nós foi de uma transa pra mentira predileta. Esse é o defeito manada e no perfeito Mandela atrás da tela. Fica lindo, romancista periférico. O peito de balança e a palavra como flecha. Vai seus dois pés na porta, cansei de olhar pela fresta. Só manda busca, filho. Eu não tô brincando de arte. Não vai ficar mordido se me ver passando de nada. Quanto menos eu durmo, mas tenho sonhado com morte. Falei pro braço forte, a fase que cê tá é uma fase. Logo passa. Ficar centrado e confundo o mundo. No fim de tudo, quem cuida de quem cuida de tudo. Abraça seus defeitos e entende seu surto. Uma rosa que nasceu na rachadura do túmulo. Vejo em suas cicatrizes o meu traço cirúrgico. A escrita é como um trauma se tocando no escuro. Minha música é uma alma à procura de alívio. E se apaixonou no vício da tristeza aguda. Sorri na minha perca, chorei ouvindo o neck. Me senti um gênio e não fazia a escolha certa. Tentei limpar sua alma mesmo com a minha suja. E entreguei minha vida onde morrer é um privilégio, certo?